E aí, louco? Fala! E aí? Foi bom mesmo você me ligar, ó. Tava louco pra falar com você mesmo. E aí? Tá querendo o que mesmo aí? Pô, traz o mesmo mesmo de sempre aí, ó. Fim de semana aí tá chegando, a molecada tá atiçada. Pode trazer o mesmo aí, ó. Pode crer então, o material é o mesmo, né? O mesmo, daquele jeito, o mesmo esquema lá, pá. Então tá beleza. E aí as coisas, como é que tá? Pô, tamo de boa aí, na correria, todo mundo aí, só a estação aí, a fábrica tá rendendo, meu amigo. Tá rendendo, né? E aí, fui aí esses dias aí, fiquei chateado pra caramba, velho. Foi. Tava na casa da minha mina lá, tranquilidade total, e ela me chamou lá pra ir na igreja. E é o seguinte, cheguei lá na igreja, o pastor tava triste lá, disse que os noiados lá tinham entrado lá na igreja e roubado o som da igreja, ó. E aí? Pô, não tô sabendo dessas ondas aqui não, velho. Ixi, meu irmão, fiquei muito indignado, velho. É o seguinte, manda esses caras aí, fiquei chateado, manda esses caras ir roubar em outro canto, entendeu? E essa semana eu tô indo aí e fala pra eles que esse som vai ter que aparecer, vai ter que devolver mesmo, porque considero todo mundo, entendeu? E a menina lá tá super triste também, e é o seguinte, vai ter que aparecer. Não, vou fazer a correria aí, vai aparecer sim, o meu pulmão vai aparecer, não tem jeito não, aqui é daquele jeito. Então pode crer, confiante. Não tava mal não, tava nem sabendo dessas ondas aí. Então pode crer, tô confiante nisso aí tudo aí que você tá falando, entendeu? Porque se eu chegar aí e as coisas não tiver lá na igreja, vai ficar ruim pra todo mundo. Não, pô, fica de boa, não, vai aparecer, pô, de boa, certo?